Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Oito horas e 17 minutos, hoje é sexta-feira, dia 24 de outubro de 2014, dia de mais um Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. Ao meu lado, o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Temos como convidado neste café, nesta manhã, ele que é cientista político, é professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, professor Bruno Bolognese. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Lucas. Eu passo aqui a palavra ao Lucas, que já tem perguntas. Sem dúvida. Vou aproveitar bastante aqui o nosso caro professor, porque nós estamos aqui na algumas horas de uma das maiores eleições que essa República já terá visto, eletrizante. E eu queria dizer para os senhores que nos ouvem que o Bruno Bolognese tem 31 anos, portanto um jovem, mas tem uma bagagem muito grande. Ele é formado em Ciências Políticas e, pasme os senhores, tem doutorado, ele é doutor na matéria, dos quais ele tirou esse doutorado em Oxford, aquela famosa universidade. Seja bem-vindo, professor. Eu gostaria de saber do senhor o que, que está acontecendo. Vou começar com o assunto pesquisa eleitoral, que é o assunto que comanda todas as discussões. Ontem nós tivemos conhecimento de mais duas pesquisas dos dois principais institutos, Datafolha e Ibope. E pela primeira vez nesse segundo turno, a senhora Dilma Rousseff conseguiu colocar alguns pontos na frente do Aécio. E, em paralelo, me sai também um instituto de menor expressão, o Veritá, que diz que não é bem o que o Datafolha e o Ibope estão falando, que, na verdade, quem está 8 pontos na frente é o Aécio Neves. Portanto, eu, no meu entendimento, isso está virando espécie de um samba do crioulo doido. Como é que, explica para nós como é que funciona esse negócio de pesquisa, se nós podemos, de fato, acreditar nelas? Bom, Lucas, não tem exatamente um modo da gente verificar a validade científica das pesquisas. O que existe é que, ao longo dos anos, foram feitos vários estudos testando o modo como as pesquisas são feitas aqui. Tem um estudo muito famoso na década de 60 na Inglaterra, que simula a diferença entre as pesquisas como são feitas no Brasil e as pesquisas como seriam feitas idealmente, e a diferença é gigantesca. As pesquisas realmente conseguem medir muito pouco a percepção do eleitor. O que todo mundo concorda, cientistas políticos, estatísticos, diretores de instituto, é que as pesquisas apontam tendências. Só. Para por aí. Falar sobre porcentagem de intenção de voto, sobre margem de erro, sobre diferença de pontos entre os candidatos, é radicalmente equivocado, né? Então, até o próprio diretor do Datafolha tem falado isso em algumas entrevistas. Mas é muito difícil você convencer as pessoas a apresentar o dado desse modo. Né? Falar, olha, há uma tendência e ponto, e mostrar. A gente, no meu entender, nós mostraríamos apenas a reta, sem valor nenhum, né? Então o gráfico apareceria na hora de falar na televisão sobre a pesquisa, viria só a reta, sem nenhuma porcentagem, sem nada. Mas é muito difícil convencer as pessoas de entenderem a pesquisa assim. Mas o que dá para falar é a tendência, e daí há uma tendência, supostamente, de crescimento da candidata Dilma e uma tendência de queda do candidato Aécio. Né? E me parece, pelos dados da pesquisa, que a pesquisa do Datafolha parece um pouco mais acertada, tendo em vista a amostragem que foi feita. Agora, com relação a pesquisas, pelo menos a impressão que eu tenho acompanhando até o noticiário político de outros países é que aqui no Brasil se dá uma importância exagerada a toda essa questão. Seria até reflexo daquilo que a gente percebe muitas vezes, que o eleitor brasileiro não gosta de perder o voto, entre aspas? Veja, não é só aqui. Né? Em todos os sistemas que lidam com voto em lista ou com voto no candidato. Ontem mesmo saíram várias pesquisas da TV5 no Uruguai sobre as eleições uruguaias. Então tem vários países. Bom, os Estados Unidos tem a liderança mundial de pesquisa, né? Tem um analista político, Nate Silver, que é fantástico, consegue acertar muita coisa. Então, não é só isso, mas a segunda parte que você disse sobre o eleitor não gosta de perder seu voto, é verdade. Né? Não é nem que o eleitor não gosta de desperdiçar o seu voto. É um sentimento de querer fazer parte da festa, né? De ser o ganhador. Então, esse é um problema grave. A gente não consegue... Não há estudo muito concreto sobre o quanto as pesquisas são capazes de determinar o voto das pessoas. Mas, por exemplo, elas influenciam em indecisos. Né? Então, a pessoa que decide votar no dia, que chega a 8, 9% dos eleitores, a pesquisa exerce influência. Mas daí é porque a pessoa quer se sentir ganhadora. Né? Nem tanto desperdiçar o voto, porque, na verdade, o sistema brasileiro ele é tão complicado, para presidente nem tanto, mas para deputado federal e estadual, ele é tão complicado do eleitor entender, que a pessoa vota sem saber se o voto vai ser desperdiçado ou não. E nós vamos continuar aqui com essa conversa com o professor doutor Bruno Bolognese, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, falando a respeito aí de vários assuntos, entre eles o panorama desta eleição, que é uma das eleições mais apertadas dos últimos anos, talvez até da democracia brasileira. Vamos fazer uma separação de rede neste instante. Você que está nos acompanhando aí no AM em 1320, continua com o Jornal da CBN Primeira Edição em Rede Nacional. Vem aí na sequência o comentário político de Miriam Leitão e nós continuamos aqui na internet com este Café com a CBN, que também, logo mais, a partir das 9h30, no programa CBN Foz, será reproduzido no AM para você que nos acompanha aqui na rádio que toca notícia. E continuamos com este Café com a CBN. Passo novamente aqui a palavra ao Hélio Eduardo Lucas. Professor Bolognese, vamos falar agora de uma coisa que se tornou, de uma certa forma, um mantra nesse país, que é o tal do Bolsa Família. O que nós vemos são os candidatos, vamos falar do momento atual, uma das candidatas se regozija em dizer que dá Bolsa Família para 50 milhões de pessoas e que o candidato oposto dava só para 5 milhões. E o candidato oposto disse que isso não é verdade, que eles davam para bastante. Enfim, o que se nota é que os dois candidatos, quando se toca nesse mantra do Bolsa Família, parece uma coisa sacrossanta. Ninguém tem coragem de dizer que vai acabar, só dizem que vão aumentar. Há quem diga, um político famoso do Nordeste já disse que isso seria, um ex-senador lá de Pernambuco já disse que isso seria uma espécie de esmola que se dá ao brasileiro de pequena posse. E eu queria saber do senhor, que país é esse onde se festeja tanto uma doação para o cidadão que não trabalha e fica recebendo esse dinheiro indefinidamente. O que, que acontece com essa gente? Veja bem, Lucas, eu não acho que seja, não consigo fazer nenhum julgamento sobre se o Bolsa Família é correto ou incorreto. O ponto é que o Brasil tem um programa de transferência de renda em que o Bolsa Família impacta muito pouco. O Bolsa Família, eu entendo que tem um frenesi na mídia, um frenesi entre os eleitores sobre o Bolsa Família, mas foi causado pelo debate. Eu tenho, na vida real das pessoas, o Bolsa Família impacta muito pouco na ascensão, vamos falar, da nova classe C. As outras medidas que vieram desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passaram pelo governo Lula, impactaram muito mais. Então, estabilização da moeda, queda da inflação, Pronatec, universidades federais, tudo mais tiveram impacto, reajuste salário mínimo, tiveram impacto muito maior na ascensão dessa nova classe média do que o Bolsa Família em si. O estudo do País de Barros mostra que o Bolsa Família impacta só em 16%, explica só 16% da ascensão para a nova classe. Então, eu não consigo entender muito bem por que, que ocorreu esse frenesi. Mas tem um dado que eu acho interessante apresentar, que é, por exemplo, os países desenvolvidos da Europa fazem transferência de renda não condicional por 40 e 50 anos. Né? Então, aqui, o Bolsa Família é uma transferência de renda condicional. Então, quer dizer, as pessoas têm que ter filho na escola, vacinar as crianças, e uma série de critérios. Se você pegar países, por exemplo, a França, a Inglaterra, não vou nem entrar no debate sobre a Europa Nórdica, porque aí lá a coisa é muito mais severa, a transferência de renda. Esses países têm problemas de transferência de renda incondicional durante 40 a 50 anos. E o Brasil tem há 10. Né? Então, eu acho que está muito cedo para a gente discutir qualquer coisa sobre isso. Está muito cedo para a gente discutir se Por exemplo, não há dado, não há dado sobre o que... se as pessoas que estão no Bolsa Família se comportam, deixaram de trabalhar. O que tem é que pessoas saíram de 56 milhões, 10,4 milhões saíram do Bolsa Família porque passaram a ter emprego e tal. Então, eu não acredito que dá para tratar desse modo, né, de achar que é só uma espécie de clientelismo eleitoral. Né? Existiam clientelismos eleitorais muito piores. Muito piores. E o Bolsa Família é muito difícil de tratar como clientelismo eleitoral. Então, eu não acho que seja irracional. Então, você é atendido pelo governo federal e você votar porque você tem seus interesses atendidos é muito razoável, assim como a elite do Sudeste vota também para ter os seus interesses atendidos. Então, eu não consigo entender isso como uma espécie de clientelismo. Agora, eu não consigo também entender o porquê que as pessoas são tão fixadas, tão fanáticas sobre o Bolsa Família. Devia ser um programa como mais um outro, mais um qualquer, e não tem tanto... Não sei por que é polêmica. Esta eleição agora no domingo, o que nós observamos é que são os mesmos grupos, no caso, né, a candidatura do PT e do PSDB, são as mesmas que já desde a eleição de 1994, é um duelo que vem se repetindo no cenário político brasileiro. Durante 8 anos o PSDB no poder, durante 12 anos o PT no poder, e o que é que nós encontraremos nas urnas agora neste domingo? Será um confronto entre dois estilos de governo, confronto entre duas visões de país ou entre dois projetos de poder, na sua visão? São as duas coisas, né? Não há como ser uma coisa descolada de outra. Então, tem uma teoria, uns teóricos americanos que falam que, na verdade, os políticos, os partidos perseguem governos para ter poder, né? E não o contrário, não perseguem o poder para governar. Então, é mais ou menos isso. Ou seja, as pessoas querem governar para ter o poder. Então, é como se fosse um comportamento... como se governar fosse um comportamento mascarado sobre o debate sobre o poder. Agora, há modos e modos de fazer isso, né? E aí o PT tem um projeto, o PSDB tem outro. Eu não acho que... não acho que, na essência, esses projetos estejam tão plebiscitários quanto está colocado no debate eleitoral. E está assim, no meu entender, muito por conta do envolvimento que a eleição ganhou nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Isso aí tomou conta de forma muito intensa. Então... eu não acho que as visões sejam tão radicalmente diferentes assim. Eu acho que, economicamente, sim. Eu acho que o PSDB tem uma proposta, o PT tem outra. Então, o PSDB tem uma proposta mais ligada aos mercados e o PT tem uma proposta mais ligada à indústria, ao desenvolvimento. Apesar de eu, pessoalmente, achar que isso foi o aspecto que o PT não fez, né? Prometeu, mas não fez durante esses 12 anos. E aí acho que difere. Agora, do ponto de vista do governo, é muito complicado. O presidente, essa coisa do presidencialismo imperial no Brasil, é um pouco mito, né? Porque, na verdade, você fica refém de uma Câmara, de um Congresso que nunca foi tão fragmentado quanto está, né? Então, é uma correlação de forças que impede que você passe uma agenda como, por exemplo, o Lula desfrutou no segundo mandato. O Lula, no segundo mandato, tinha uma base aí de quase 80% da Câmara. Então, conseguiu passar muita coisa. Agora, eu tenho certeza que o governo, quem quer que seja eleito, não terá condições de fazer uma agenda política como antes foi feita. Professor, falar um pouco da corrupção que campeia. É comum ligar-se à televisão, ligar o rádio, pegar o jornal. As denúncias de corrupção é que pautam os assuntos nos últimos dias. Nós temos aí o caso da Petrobras, chamado de Petrolão, o Mensalão, que ficou para trás. Mas o fato é que as denúncias de corrupção aumentam a cada dia, engrossam, e de uma certa forma acabam por pegar o PT, que é o partido que está no governo há 12 anos, como o senhor falou. E, à primeira vista, o que se nota apesar dessa maciça divulgação, as revistas semanais de divulgação, a Veja, inclusive, está antecipando a sua edição, ao invés de sair no sábado em São Paulo, vai estar nas bancas agora na sexta-feira. Eu estou querendo saber do senhor o seguinte, essas denúncias todas, esses casos todos escabrosos, isso não vai interferir no pleito de domingo ou vai? Vai, certamente vai. É, principalmente para quem consegue fazer o cálculo entre governo e corrupção e o quanto a corrupção, para usar uma palavra da minha adolescência, quanto a corrupção detona as políticas públicas e o projeto de governo. Aí não o projeto de poder, o projeto de governo, ou seja, as pessoas têm pouca dimensão de o quanto a corrupção dentro do Estado afeta a nossa vida cotidiana. Então ela é muito ruim mesmo, não é uma coisa do tipo, alguém vai ficar rico, um político lá, um ministro vai ficar rico, isso não tem nada a ver comigo. Não. Essas coisas afetam pesadamente, por exemplo, estrada, pedágio, coisas do dia a dia, a gente fica muito refém disso. Então, eu acho que sim, vai ter um peso, sim, na eleição. Eu acho que já está tendo, né? Anteontem teve uma marcha em São Paulo pro Aécio, que o tema era só a corrupção, né? O tema que foi levantado era só a corrupção do governo. Então, eu acho que sim, vai ter um grande peso. Mesmo os eleitores do PT vão pensar na corrupção. Eu conheço uma série de pessoas que eram petistas no começo dos governos e conforme o PT foi se envolvendo nos escândalos de corrupção, foram abandonando o governo e, não sei se migrando para a oposição, mas não estando mais tão satisfeitos assim com o governo atual. Então, eu acho que tem um peso, agora, esse peso é relativo, né? Então, talvez para nós, aqui de classe média, que temos nossos empregos garantidos, nossa vida mais ou menos estável, um carro na garagem e tal, a corrupção seja um problema porque nós temos todas as nossas condições preservadas. Agora, para quem não tem as condições preservadas, talvez o tema da corrupção seja secundário, né? Então, fique em segundo plano. Primeiro plano vem aí políticas sociais, políticas públicas, depois a corrupção. No caso da classe média, a coisa se inverte, né? Temos primeiro a corrupção como grande problema e depois os outros problemas a serem analisados. Mas eu tenho certeza que algum impacto terá, sim. O Brasil hoje é um país dividido, como aconteceu em outros países onde houve uma eleição presidencial bastante apertada? Por exemplo, citando casos aqui na América, a Venezuela teve uma eleição bastante apertada, se comentou, né, sobre um país dividido. Não sei se os Estados Unidos seria um caso, porque lá a divisão entre democratas e republicanos é histórica. Como é que o senhor avalia o panorama hoje no Brasil? Existe, de fato, essa divisão? Eleitor do PT, eleitor do PSDB? Como é que... Ou o brasileiro não é tão fixo em relação às suas posições políticas? Bom, não é tão fixo dado justamente o crescimento, por exemplo, da candidatura da Marina Silva. Né? Então, o sistema brasileiro ainda conta com alguma permeabilidade. Né? A Marina Silva não foi o sucesso que se esperava quando o candidato Eduardo Campos veio a falecer, mas mostra que a sociedade não está exatamente tão dividida quanto está. Quando supõe-se que está. Tem outros países, o caso da Venezuela, por exemplo, aí é um caso muito específico porque é uma figura carismática, uma figura controversa, né, uma figura com posições políticas complexas, complicadas. Então eu acho que nós não estamos no mesmo patamar. Mas, por outro lado, eu acho, sim, que há uma tendência de médio prazo de que essa divisão entre PT e PSDB se acentue. E eu imagino que, independente de quem ganhe agora no domingo, na próxima eleição nós vamos ter PT e PSDB de novo. Né? E isso não é ruim. Isso não é tão ruim quanto as pessoas pensam. É natural que sistemas majoritários, sistema para a presidência, vire um bipartidarismo e isso dá alguma estabilidade na democracia. Né? Você ter, por exemplo, a eleição para deputado federal, 28 partidos representados na Câmara, é um exagero, né? Então, é natural um pouco que a gente estabilize a democracia com dois grandes projetos, e esses projetos caminharam ao centro, né? Tanto o PT se moderou, né, quanto o PSTV, que também foi um pouco deslocado. Então, os projetos são... Eu não sei se eles não... A médio prazo, se eles não vão unir mais as pessoas do que dividir. Professor, o senhor citou aí a Marina Silva. Vou chamar o assunto agora para em torno dela e o que ocorreu. Há quem diga que o PT, para desconstruir a Marina Silva, porque ela, num determinado momento da campanha, ela começou a crescer assustadoramente. Pulou lá para mais de 30. Há quem diga, e sustente a tese, e me parece até verdadeira, de que o PT fez uma campanha difamatória para desconstruir a Marina. E, num determinado momento, a Marina acabou sendo desconstruída, porque ela subiu abruptamente, não é? Chegou a ter 34% e foi caindo, parou ali em 21, 22. E o Aécio, nesse interregno, foi esquecido e subiu. Tanto é que ele tinha 24 no primeiro turno, segundo os institutos de pesquisas, que é uma coisa absurda também, que gostaria que até que o senhor comentasse, e de repente, quando se abre as urnas, ele tinha 34. Agora, sobre a questão da desconstrução. Agora voltou a questão da candidata Dilma Rousseff na tentativa de desconstruir a imagem do seu oponente. Fala em moço bonito, namorador, nunca trabalhou, filhinho de papai. E hoje tem um debate que acontece na Globo, que é o último dessa eleição, importantíssimo. E o senhor acredita que esses assuntos serão pautados nesse debate? E isso é válido? Essa espécie de, essa tática de desconstrução do adversário? Como é que o senhor vê isso? Pessoalmente, eu vejo com muito maus olhos. Não me agrada como eleitor e não me agrada como cientista político. Eu acho uma tática ruim de partir para ataques pessoais, porque simples, porque eu não diz nada sobre nada. Né? Não diz nada sobre projeto, não diz nada sobre proposta, não diz nada sobre governo, não diz absolutamente nada. Agora, a pergunta é, funciona? Funciona. Né? Então, a Marina sim foi desconstruída, não só pelo PT, pelo PSDB também. Né? No momento em que o PSDB notou que o seu adversário não era impossível tirar a Dilma do segundo turno, passou-se também a atacar a Marina. Então, funciona. Agora, funcionou de novo. Né? Agora, o eleitor não é tão inocente quanto a gente pensa que é. Tem um colega meu da Universidade Federal do Paraná, o professor Emerson Sérgio, que mostrou um gráfico ontem para mim, e ele dizia no gráfico o seguinte, ele falou, olha como pegou mal a agressividade do Aécio no debate da Bandeirantes. Então, no primeiro debate do segundo turno, quando o Aécio, no dia após o debate, o tracking do Datafolha mostrou uma queda acentuadíssima do eleitorado feminino do Aécio. Então, as pessoas não veem com bons olhos essa pauta de ataques pessoais. Agora, se vai acontecer hoje à noite, eu acho que não. Eu acho que não, porque... Primeiro que o TSE se meteu onde não tinha que se meter. Né? O TSE sempre mete a mão onde não deve. Mas, então, fizeram um acordo bonitinho lá, parece escola primária, né? Vai lá a tia, dá um castigo em todo mundo e todo mundo depois fica bonzinho, amiguinho. E por conta disso, eu acho que os dois candidatos perderam muito com esses ataques. A campanha ficou horrorosa. Ontem mesmo no Facebook estava um vídeo de uma briga entre militantes. Briga mesmo, uma briga física, com agressão física de militantes do PT e do PSDB em São Paulo. Então, quando chega a esse ponto... Aí não dá, né? Estamos conversando aqui na CBN com o cientista político Bruno Bolognese, ele que também é professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz do Iguaçu. Estamos falando, né, da questão PT-PSDB, uma disputa pela presidência da República. Agora, por outro lado, né, a presidência da República, o presidente é apenas o chefe do Poder Executivo. No Legislativo, nós observamos que há uma fragmentação total de votos, né? 28 partidos representados agora no Congresso, nem PT, nem PSDB com maioria na Câmara ou no Senado. Quando falamos de reforma política, o que é que poderia ser feito justamente em termos de reforma política? Primeiro, para não prejudicar a representatividade, mas segundo, para conseguir fortalecer uma instituição como é o caso do Congresso do Poder Legislativo. Veja bem, né, esse é um assunto que pessoalmente me toca muito, porque eu tenho sustentado algumas coisas que até meus colegas acham que a ciência política não deve sustentar. Mas eu acho o seguinte, eu acho que 28 partidos não tem como seguir. Primeiro porque é ingovernável, né, ingovernável assim, o custo do governo é muito alto. Então, a despeito do que se fala sobre mensalão, petrolão, mensalão de Minas, CPI do metrô de São Paulo e tudo mais, não há nenhum outro modo de você controlar uma base com 28 partidos se você não pagar as pessoas. Você pode querer pagar com dinheiro, pode ser com cargo no governo, empresa estatal, mas alguma coisa você vai ter que dar. Então, o primeiro ponto que é 28 partidos é ingovernável. Ou melhor, muito mais difícil se governar. E o segundo ponto é que esses partidos representam quem? Né? Então, tem partidos ali que estão ali com duas cadeiras. Né? Eles representam que proposta? Que grupo social? Que base? Uma base geográfica? O que eles representam? Então, tirando aí uns 10, 12 partidos, o resto são famílias políticas. Né? São partidos de aluguel, partidos que têm dono, partidos que são usados de trampolim político para os outros grandes partidos conseguirem voto ou desempenharem no debate eleitoral, fazerem escadinha para outros candidatos. Então, eu acho que tem sim medidas que dariam para funcionar. Mas aí tem um problema que é a proposta. Nós temos hoje três propostas. Né? Tem a proposta do PSDB, que é o sistema distrital, a proposta do PT, que é a lista fechada, com financiamento exclusivo, público, e a proposta da OAB, que é o sistema misto alemão. E pouco importa que proposta você vai aceitar. O ponto é, se não mudar a lei orgânica dos partidos políticos no Brasil, nada vai mudar. Os partidos vão continuar sendo casas de grandes líderes, de grandes famílias. Nada vai mudar. Então não adianta falar que nós vamos fechar a lista, fortalecer partido e deixar a lei de partidos como está. Então hoje os partidos têm muita autonomia para fazer o que eles querem. Em sei lá quantas centenas de democracias no mundo, os partidos têm muito mais regulação, muito mais regras para funcionar do que eles têm aqui no Brasil. Professor, eu vou ler para o senhor agora o que é a manchete num dos maiores jornais brasileiros da família Mesquita, o Estadão. Acabei de receber aqui no meu iPhone. A manchete é o seguinte, abre aspas. Quero que o senhor comente isso aqui que está publicado. Caso Aécio vença as eleições, Lula cogita sair do Brasil para escapar de uma provável cadeia. Fecha aspas. Está aqui no Estadão. O que o senhor tem a dizer sobre uma notícia desse teor? Na verdade, na verdade, eu não sei, Lucas, porque eu não tenho nem ideia do que seja o suposto processo de corrupção. Sim, mas só comente essa notícia, porque então, eu, inclusive, quando acabei de receber, achei curioso, porque é uma notícia muito forte, um fato muito forte, não é marcante. Será que o Lula está assim pela bola 7? Acho que não. Não estou sendo nem partidário do presidente, do ex-presidente Lula, nem contra. Mas acho que é um pouco de sensacionalismo. Todos os presidentes estiverem envolvidos, ou melhor, entrar para a política é ter o rabo preso. Né? Ninguém entra para a política sem inimigos, sem processos, sem qualquer tipo de conduta que você tem em política, você vai ter alguma coisa para responder. Né? O governador Requião, quantos processos tem na justiça? 89, não é? O FHC também. Tem Pois é, então assim, eu falo, eu jamais seria, assim, seria político na minha vida, porque aquela ideologia de classe média que você não pode ser acusado de nada, né? Moralismo de classe média. Agora, essas pessoas não são assim, as pessoas lidam bem, né, com processo judicial, com casos de denúncia e tal. Então eu acho que não, eu acho que isso aí é... E o Lula vai sair daqui e vai para onde? É para o Uruguai? Não tem muito... Não tem o prestígio que ele tem. Fora daqui ele não vive, né? Não tem como ele viver fora daqui. Estamos já nos instantes finais deste Café com a CBN. Eu vou passar aqui novamente a palavra ao Lucas, até para considerações, Lucas. Agradecer ao professor, esse jovem professor inteligente, doutor na matéria. Parabéns. Eu vou finalizar com uma pergunta, o senhor responde se quiser ou não. Afinal, nós vivemos numa democracia. O senhor é, afinal, o senhor vai votar no Aécio ou na Dilma? Eu não revelo o meu voto, Lucas. Não, pelo menos não publicamente. E não revelo meu voto por uma questão até muito simples, que sendo professor universitário, é muito complicado você partidarizar qualquer coisa, né? Então, os alunos se sentem influenciados, os alunos se sentem pressionados. São jovens, pessoas de 18 anos que estão votando aí pela primeira vez, talvez. Então, sempre que possível, eu escamoteio mesmo a minha posição e tento não dar nenhuma opinião, mesmo se você me acompanhar aí no onde eu apareço publicamente, blog, em outras entrevistas, no minha página do Facebook, vai ver que não tem uma publicação sequer a favor desse ou daquele candidato. Né? Então eu tento mesmo me preservar um pouco, até para tentar manter a neutralidade, pelo menos na atividade de cientista político. Recebemos neste Café com a CBN o professor Bruno Bolognese, cientista político e professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Eu que agradeço a vocês, sempre que precisarem, por favor, contem comigo e bom dia aos ouvintes da CBN. Conteúdo que estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui em cbnfoz.com.br. O Café com a CBN volta na próxima semana. A panificadora Adorella aceita encomendas para festas, casamentos em geral. Todos os dias de segunda a sábado, a Adorella serve um delicioso almoço. Aos domingos tem o mais saboroso churrasco da cidade, com frango, maionese, salpicão, arroz e muito mais. Panificadora Adorella, Rua Bogotá 26, esquina com Araguaia, em frente à garagem da Princesa dos Campos. Telefone 3573-5217. Panificadora Adorella, mais sabor ao seu dia a dia.